hoje está chateada. Não sai da cama por nada e chora, e chora. Se você está arrasada, não quer mais saber de nada e chora, chora. Se você está doente, vê que o meu samba pode te curar, te curar. Se você está carente, vem pro meu samba que a dor vai passar. Vem cá, vem samba que é bom. Vem cá, curte o nosso som. Vem pro samba. Vem cá, não tem pra ninguém. Vai te fazer bem. Nosso samba. Vem cá, vem samba que é bom. Curte o nosso som. Não tem pra ninguém, vai te fazer bem. Nosso vamos na mão, alegria. Vamos embora. Samba. Vem comigo. Se você está chateada, não sai da cama por nada e chora. Se você está arrasada, não quer mais saber de nada e chora, chora. Se você está doente, vê que o meu samba pode te curar, te curar. Se você está carente, vem pro meu samba que a dor vai passar. Vem cá, vem samba que é bom, curte o nosso som. Vem pro samba, vem cá. Não tem pra ninguém, vai te fazer bem. Vamos, gente! Vem cá, vem samba que é bom. Curte o nosso som, vem pro samba. Não tem pra ninguém, vai te fazer bem. Lalaiá! Lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá. Samba! Samba. Pisadão.